soy la misma de ayer. A quien podías joder. Sinto muito, baby, agora é tarde. Meu coração por você já não bate. Nem sinal, nem sinal. Vai recadinho pra tu, tu, tu. Se me liga, vai ouvir tu, tu, tu. Vai cair na caixa de mensagem. Não acredito mais nessa saudade. Vai recadinho pra tu, tu, tu. Se me liga, vai ouvir tu, tu, tu. Vai cair na caixa de mensagem. Não acredito mais nessa saudade. O mundo capotou e olha só no que deu. Você voltando fingindo que nada aconteceu. Quando eu tava querendo você, me pediu pra te esquecer. Sinto muito, baby, agora é tarde. Meu coração por você já não bate. Nem sinal, nem sinal. Odio lo que hiciste, tutu. No estoy inventando un déjà vu. Así que no vuelva. Estoy inventando un déjà vu, oh. Así que no vuelva. Y que la vida te lo devuelva, yeah. No te vistas que no va. Mira que el avión se te fue. Y conmigo no volverá otra vez. Ni pa' la esquina. Conmigo ni pa' la esquina, yeah. Siento mucho, baby, ahora es tarde. Mi corazón por você ya no bate. Ni sinal, ni sinal. Caixa de mensagem. Não acredito mais nessa saudade. Bianca, Emília, Brasil e Argentina, Cabrera. Ya no quiero más de lo que tú das.